dançar. Vem dançar, vem dançar, lá lá lá lá, vem dançar, vem dançar, vem dançar, lá lá lá lá, vem dançar. Vem dançar, vem dançar, lá lá lá lá, vem dançar, vem dançar. Esta é dedicada a todos os que gostam de dançar. Vem dançar, vem dançar, lá lá lá lá, vem dançar, vem dançar. Todos gostam de dançar. Vem dançar, vem dançar.